esportiva. Escolas fechadas, agora chegou a hora de corrigir as falhas. Cidadãos brasileiros na área. Cidadãos brasileiros da área. O povo agoniza, o desespero é grande. Trabalhadores nas ruas, agora vai ser constante. Eu quero ver em cima, jornal, revista, pra captar a fúria do interior paulista. Aqueles pobres coitados, jogados, renegados, pra se ser brasileiro, sempre deixados de lado. Fruto de um teto humilde, mas porém honrado. Agora tá no sistema com a força de um tornado. Jovens provenientes da periferia, onde muita gente dorme com a barriga vazia, onde muita gente morre por causa de droga, onde existe miséria e ninguém se incomoda. O sistema me tirou, mas tô aí de novo. É cidadão brasileiro, suporta a voz do povo. O rap consciente, mano, agora eu lhe trago uma disposição que vai causar estrago. Preste atenção em nossas coordenadas, vamos bater de frente. Revolução formada. Quem quiser se acovarda, que se acovarde então. Quem não quiser que me siga, vamos sair dessa situação. A grande guerra agora foi declarada. Faça sua parte, usa inteligência nessa batalha. Essa é a sua arma, porque o sistema me tirou, mas tô aí de novo. O sistema me tirou, mas tô aí de novo. Trazer de volta a dignidade e o respeito. Como será investido o dinheiro do contribuinte? Vamos dar forma à nossa revolução. Trabalho, saúde, cultura e educação. Recuperação pra quem entrou no caminho errado. E aí? Visão pra governante safado. Chega de criança desamparada. Desigualdade social. Agora basta mandar armada. Não, não, claro que não. Não será necessário se investirmos em informação. Gente, não interessa ao sistema. Nós somos Bolsonaro, o problema. Estamos com a razão. Nós somos a razão. E agora eles é que vão provar o seu veneno. Tentaram nos matar antes de nós nascermos, mas conseguiram apenas matar a eles mesmos. Tentos pobres ativos com seu próprio espaço. A cara limpa, a Bíblia debaixo do braço. A segurança na hora de votar correto. O orgulho de ser um cidadão honesto. A garantia de futuro a sua família. A fé em Deus pra conseguir lugar ao sol um dia. Tudo isso está ao alcance de suas mãos e a burguesia treme. Tem dinheiro, irmão. Porque os ricos não são como a gente. Eles não sabem reverter uma derrota aparente. Nós já fomos escravos, mas os tempos mudaram. Hoje lutamos pra sair de onde nos deixaram. A batalha é difícil, mas nós somos fortes. Trabalhamos com sorte e enfrentamos a morte com a mão divina que indica o caminho. E temos a certeza de nunca estar sozinhos. Vamos lutar pra deixar a burguesia de luto e acabar de uma vez com esse esquema. Faz junto porque o sistema me tirou, mas tô aí de novo. O sistema me tirou, mas tô aí de novo. O sistema me tirou, mas tô aí de novo. O sistema me tirou, mas tô aí de novo. É a maneira de tornar mais difícil.